Nossa. A minha voz ganhou força e eu ganhei alegria. É no grito de gol, na batida da mesa. A notícia com certeza, ela vem com clareza. Nossa voz, eu te escuto todo dia, é a minha felicidade. Leve.